experiência, uma lição de vida. Compreendendo a verdade, valor da realidade. Momentos da minha vida que não tiveram falsidades aí. Vou lutando e aprendendo como a vida é. Uma menina que agora virou mulher. É preciso lutar, nunca desista, persista. São muitas as batalhas, tem que encarar de frente. Se de repente precisar de uma força, manda ideia. Ninguém sabe o que o mundo quer. Siga em frente na fé, comunicação, atividade é o que não pode faltar. Não é verdade, dois patinhos na lagoa, minha filha nasceu. Um milagre aconteceu, eu vi no rosto do pai tanta alegria. Agora é só trampar pra cuidar da nossa cria. Esse mundão fosse perfeito, mas não é. Vejo tanto sofrimento e dificuldade pra mulher brasileira. Fim de semana é dia de feira, sempre sobra um trocado pra cumprir as necessidades dentro de um lar. Quantas mulheres se levantam bem cedo, vence a barreira do medo e vão trabalhar. Ajudar o seu parceiro não é vergonha não. A vitória é certa, se liga aí meu irmão. Eu vou na fé, eu vou novamente. Atitude, senão o trampo não vira. Ainda mais pra nós mulher, como vai ficar? Nascer, crescer dentro da periferia não é pra qualquer um. Sem esse papo torto, sem zum zum zum. Na correria, desde cedo, sem medo. Como as formiguinhas que trabalham um verão inteiro. E no inverno, esbanjo ou fartura. Não cessa o descanso, por isso canto. E os males espanto. Tô ligada que a música relaxa os nossos pensamentos. E ao mesmo tempo, nos traz informação em forma de canção. Então, irmão, preste atenção. Que tem uma par de crianças que ouvirão as nossas letras. Se for ideia positiva, vai ficar. Mas se for pra tocar, muitos vão te zoar. É necessário saber se vai ajudar ou atrapalhar. Sou mãe e tem uma par que também é. Quem cuida dos filhos, geralmente é nós mulher. Talento, dom, palavras sem hipocrisia. Rap nacional preenche os nossos dias. Eu vou.